Isso é pagodão. Pra ter duas mulheres tem que ser sujeito homem de verdade, rapaz. Isso é pagodão. Pra ter duas mulheres tem que ser sujeito homem. Não pode vacilar, não pode trocar os nomes. Com um até um dois anos, a outro um ano e meio. Não vou me decidir, prefiro ficar no meio. Sempre tô de bobeira, pra gente dar um rolé. Minha mãe sempre dizendo, decide quem você quer. Eu quero as duas, eu sou vagabundo. Mas é mentira, eu quero é todo mundo. E se der merda, alguém me ajude. Quase fode tudo por causa do Facebook. Eu quero as duas. Eu sou vagabundo, mas é mentira. Eu quero é todo mundo. E se der merda, alguém me ajude. Quase fode tudo, vem. Nós não amamos, nós enganamos. Nós não amamos, nós engana. Eu te prometo tudo em cima da minha cama. Nós não ama, nós não ama. Eu te prometo tudo em cima da minha cama. Nós não ama, nós não ama. Nós engana. Eu te prometo tudo em cima da minha cama. Nós não ama, nós não ama. Vem comigo assim, ó. Vem aprender, vem. Pra ter duas mulheres tem que ser do jeito homem. Não pode vacilar, não pode trocar os nomes. Com uma tem um dois anos, com a outra um ano e meio. Não vou me decidir, prefiro ficar no meio. Sempre tô te bobeira, pra gente dar um rolê. Minha mãe sempre dizendo, decide quem você quer. Eu quero as duas, eu sou vagabundo. Mas é mentira, eu quero é todo mundo. E se der merda, alguém me ajude. Quase fode tudo por causa do Facebook. Eu quero as duas, porque eu sou um vagabundo, rapaz. É mentira, eu quero é todo mundo. E se der merda, alguém me ajude. Quase fode tudo por causa do Facebook. Nós não ama, nós engana. Nós não ama, nós engana. Eu te prometo tudo em cima da minha cama. Nós não ama, nós não ama. Você promete tudo o que você quiser, filha. Vem. Nós não amamos, nós enganamos. Nós não amamos, nós engana. Eu te prometo tudo em cima da minha cama. Nós não amamos, nós não amamos. Eu te prometo o que você quiser, filha. André Zerê, o moral de Bicoara.